fúnebre pro passado. Hoje é 2 de novembro, feliz dia dos finados. E os 100 dólares, o acerto. A rota que é dinheiro não tem, é enterro lá no par. A 5 era bola, entra em par e a par. Mini, mini, 3 nas costas. Colou um justiceiro de madrugada. Massami, seu irmão, sangrando na calçada. Um até respirava, vi que agonizava. Pedi socorro pro otário que passava. Só que o boy do Uno não parou pra socorrer. Se pá já tá morto, o que que eu posso fazer? Comprou passagem pra Bahia, tava pedido. Amanheceu desfigurado, era uma vez. Roquinho, 2 tiros, Tony, saudade de você. Caiu da RD, maldito DSP. No Maverick branco, acelera Nino e leva pro hospital, morto Edinho. Me dá uma notícia lá da detenção. O Beisola tava lá e agora é só na oração. Eu me lembro do choro, do desespero da tiazinha. Um tiro na perna, mané toca fita. Por essas merdas eu já vi tanto fulano morto. Lembro do Lula na sua coma com um tiro no olho. Sirene, pé na porta, não teve socorro. Pezão no chão, subiu até o cachorro. São flores pro Pascoal, Chiquinho, Dola. Homenagem, póstumo, oração e memória. Vou acender uma vela e orar em silêncio por um futuro menos sangrento. Pra eu não ser outro cadáver sem reconhecimento. Feliz dia 2 de novembro. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. É dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. É dia dos finados. É dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. É dia dos finados. Por um Tiger velho, tênis da moda. 4 tiros no Flavinho, cadeira de roda. O tempo passa e morreu sozinho. Só que a justiça Deus fez com seu assassino. Contraiu HIV, mosquitinho. Sofreu até morrer, igual o Flavinho. Encosta na parede, a polícia não se move. Engoliu várias G, petróleo foi de overdose. É dinheiro de playboy, além de Lucifer. Um tiro na testa, adeus André. É glicério, vem logo o resgate. No chão tem um corpo e é o do Rodak. Rua São Paulo, curioso, vela no chão. Explodiram a cabeça do camburão. Requinte de crueldade, todo desfigurado. O defunto do rio é mesmo o zóio de gato. Desarmado com suas filhas, posto de gasolina. Nicolau, gol de placa pro demônio de cinza. Graças a Deus não tem grampo no meu pulso. Por mim ninguém ficou de luto. Sobrevivi a tudo, fugi do assalto, do furto. Não fui a mancha de sangue no asfalto. E nem a vela acesa no dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. É dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra é dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem. É dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra é dia dos finados. Poderia ter ido como Guzula. Foi um dia, vários tiros. Depois atropelaram de Brasília. Escuta a sirene do carro funerário. Vem da baixada, é o corpo do Fábio. Aí Peterson, a casa caiu na correria. O chinês ganhou, atirou da padaria. Monza colou a rota, vamos trocar. Tuti e Tacal, não deu tempo de pensar. Na foto da revista, tipo atração. Adelson, 2 tiros, PA9, detenção. O alarme tá tocando, é ligação direta. Meu carro não, ladrão. Arthur já era na cadeia, sem remédio, sem tratamento. O estado aplaude o sangue de qualquer detento. Foi assim com o bolão, apagado, popó. Estado terminal, o sistema não tem dó. Numa favela apareceu morto Natanael sem pistas. Só outro corpo no Heliópolis, um morto, Arapinha. Nem sei qual foi a fita. 80, se pá, foi farinha 99, a mesma história, nada muda. Tem olho fora do rosto, no meio da rua, mano, Éder, 1.40, queima roupa, perto das crianças, que porra. Eu vou pedir um bom lugar pra quem partiu, agradecer que a polícia não conseguiu. Não fui a mancha de sangue no asfalto, nem o túmulo com flores no dia dos finados. Pra vocês acreditarem, é dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra é dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem, é dia dos finados. Vou citar alguns nomes pra vocês acreditarem, é dia dos finados. Vou citar.